certo homem fez uma casa na areia, bem construída e bonita ela ficou. Mas sem prudência veio o mal e arruinou. Veio o vento e a chuva, a sua casa levou. Mas sem prudência veio o mal e arruinou. Veio o vento e a chuva, a sua casa levou. Outro homem fez sua casa na rocha. Homem sábio sobre a rocha construiu. Veio vento, forte chuva lhe caiu. Casa na rocha bem feita, ao temporal resistiu. Veio vento, forte chuva lhe caiu. Casa na rocha bem feita, ao temporal resistiu. Pobre de quem construir na falsa areia a sua casa no sentido espiritual. Faça sua casa em Jesus Cristo, Deus real, rocha firme que resiste ao forte temporal. Faça sua casa em Jesus Cristo, Deus real, rocha firme que resiste ao forte temporal.